ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, agora 12:09, a gente vai até às 14 horas com a sua participação. Ainda hoje vou receber aqui o Eliseu Boldrini, que é lá de Arceburgo, falando sobre a festa em benefício ao Hospital do Câncer de Barretos, que acontecerá na cidade de Arceburgo. Também vou receber de Arceburgo também a dupla Rezende e Rafael, né? Uma nova dupla aí que está surgindo e despontando em toda a nossa região. Daqui a pouquinho também vou conversar com o Cícero, ele que faz parte do Conselho Fiscal da Conferência São Vicente de Paulo. A gente vai falar, inclusive, sobre essa primeiro dia de pizza que vai estar acontecendo na Conferência São Vicente de Paulo hoje. E para você concorrer a pizzas deste evento, é só você enviar o seu nome completo aqui para Pássaro da LFM, dizer o nome de um dos parceiros aqui do programa, e no final do programa a gente sorteia duas pizzas, tá? Dois ouvintes. Cada ouvinte leva uma pizza pré-assada de presente da Conferência São Vicente de Paulo. E agora eu estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da LFM meu amigo Guilherme Correia, grande campeão guaranesiano, um dos grandes atletas que temos na cidade. Em 2016 não teve para ninguém, pelo menos aqui no Troféu Expresso, a maioria absoluta votou nele. Ele está aqui como destaque do ano de 2016 na categoria esporte. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio. Muito feliz por estar aqui de novo, muito obrigado pelo convite. E obrigado pelo prêmio, hein? Muito feliz também. É, rapaz, e mostrou que o esporte como luta tá crescendo, né? Tá crescendo. Porque os três finalistas foram de luta, né? Você, o Elton Noronha e o João Guilherme, né? Isso. A gente tinha até nos anos anteriores pessoal ligado ao vôlei, pessoal ligado aí a futebol de salão ou futebol de campo, mas o ano passado só deu luta. O que que aconteceu? Por que que cresceu tanto assim, Guilherme? Ah, é um esporte que eu acho que cresceu não só aqui na cidade de Guaranés, eu acho que no Brasil todo, né? Tem vários tipos de arte marcial, como Muay Thai, Jiu-Jitsu, Vale Tudo. Cresceu muito, né? Judô, é que tá em alta agora também, né? Mas o que que você imagina, por que que isso tá acontecendo, esse movimento? É a questão da violência, que a pessoa quer treinar e se preparar para se defender, ou é... sei lá, moda, o que tá acontecendo? Ah, eu acho que não, acho que na violência não tem nada a ver, não. Acho que é mais o esporte mesmo, tá atraindo a galera, porque não só pela luta, pelo condicionamento que dá, né, dá um corpo legal. Tem gente que não gosta de puxar peso na academia, vai treinar, que o aeróbico ajuda muito, né? Então é isso aí. Tem trazido, porque tem, a gente vê as academias todas cheias, né? Cheias, sempre, gente, né? E até pouco tempo atrás era só homem, né? E isso tá mudando, né? As mulheres realmente estão dominando o mundo, hein, meu amigo? A gente tá perdido. Nos treinos de Muay Thai você pode ver que de cada 10 alunos aí, umas 7 são mulheres. Já são mulheres, já são mulheres. Aqui em Guaranés, a gente aqui já tá em Guaranés, são mulheres. E atrai também, né, as mulheres por essa questão também? Também, pelo corpo, saúde. Também. Mais por esse lado, né? Que muito delas não vão atrás de competição, querem lutar, elas querem treinar, ter um corpo legal, ter um condicionamento legal. E o que que muda, Guilherme, quando você deixa de querer apenas ser um corpo legal, saúde, para realmente passar, não, eu quero entrar no ringue, eu quero lutar lá no tatame, no octógono, eu quero partir para a luta. O que que, que acontece aí? Que estalo dá aí com vocês? Tem que mudar tudo, né? Principalmente o treino. O treino já passa a ser tanto físico, mas também com parte de porrada, assim, um treino mais puxado, que tenha mais alunos que também queiram também tá competindo, para ter um treino mais rigoroso, mais puxado também por esse lado de luta. Mas hoje lá na Strong Corps, o pessoal vai e já fala assim: ô, Guilherme, eu queria começar aqui pra daqui um ano eu já entrar e já chega falado. Tem uns que falam, ó, quero só condicionamento, quero só treinar. Uns já chega, até alguns que já estão com 3 meses de treino lá, O mês passado eu levei eles para Santa Cruz das Palmeiras, teve um evento lá de Muay Thai. É, teve uns lá com um mês de treino, quis lutar, foi lá, representou, lutou muito bem. É, destacaram mesmo lá, mostraram o potencial deles lá. Você bate o olho num cara hoje, já consegue ver, Guilherme? Ah, a gente vê, né? Tem vê pela garra, né? Vê pela garra do cara, treino, como ele treina, o treino da pessoa que quer lutar, ela é diferente, né? A garra é diferente. Você quando começou, já começou com essa ideia de lutar? Ou já começou só, não, vou ter um corpo Não, já legal. Cheguei, quando me convidaram foi, não, vou treinar pra lutar. Já foi com esse intuito. Até a minha primeira luta de Muay Thai foi com 3 dias de treino. 3 dias? Foi 3 dias. Enfrentou quem na época? Foi um evento que teve em Mococa lá, um rapaz de Pratápolis, também foi a primeira luta dele, e aí saiu na mão lá. Qual foi o resultado final? Venci a luta. Mas aí, você ganha na onde? Na força física? Porque questão de experiência, de estratégia, você não tinha muito com então, como foi a primeira luta, tanto os dois foi na parte mais física, né? Porque de garra, os dois, foi na garra, porque os dois eram bem cru, né? Não tinha tanta técnica e tal, mas foi uma luta bem, bem puxada. Uma das lutas que eu mais saí machucado. Daquela luta até agora, mais ou menos, quantas lutas você já fez? Ah, eu acho que eu já tô com umas 17 lutas. 17 já. Lutas? Quantas 17 lutas. Vitórias e quantas derrotas? Tenho duas derrotas. Uma no Muay Thai, que foi a minha segunda luta, e uma no boxe, que foi em Ribeirão Preto. Foi aquela que a gente falou. Isso, do Edgar Castaldelli lá. Grande atleta também, cara muito humilde. Me tratou super bem lá depois da luta. Foi uma luta muito boa também, por ele já ter treinado boxe desde os 12 anos. E eu treinei 2 meses só pra lutar com ele. Venci 2 rounds. Perdi no 3º round perdi o gás. Foi nocaute técnico. Eu desisti da luta. Mas mesmo assim eu gostei muito de lutar com ele. Ele fez muitos convites pra mim voltar na academia dele lá, pra gente treinar junto. E a gente continuou conversando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você já voltou lá? Depois desse... Não, ainda não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda, mas a gente tá acertando. Mas uma luta igual a do Edgar é uma luta que é feita pra ele ganhar, né? Pra ele ganhar. Porque você, a chance tua só se você acertar um de direita no cara lá. Foi o que quase aconteceu no primeiro round. No primeiro round ele chegou até balançar lá. Só que a hora que eu fui pra cima pra ver se conseguia derrubar e acabou o primeiro round, mas foi muito bom. Eu não arrependo, não. É uma experiência, né? Ó, Cauane Caetano, o Cauane e Caetano estão te mandando um abraço aqui, parabenizando. Viu? Obrigado. Luzia Aparecida de Souza também tá te mandando um abraço e te parabenizando aqui. Obrigado, Luzia. Deliana também tá parabenizando. Vinícius também aqui tá te obrigado. Parabenizando. Como eu disse pra você, acho que da última vez que você esteve aqui no programa, vai se criando uma legião de fãs, né, Guilherme? Talvez você fique me tímido pra falar disso, mas amigos, né? Mas o pessoal te admira, né? Acho que você consegue notar isso. Quando você passa aí pela rua, o pessoal, beleza. A gente cria mais amizade, né? Mais amizade. Você não vai querer falar que é fã, mas é fã. O pessoal acaba se transformando em fã, assim. Porque você acaba representando o Guaranésia, né? Onde a gente faz tudo pra levar o nome da cidade, né? E você como cidadão é um bom exemplo de cidadão, então o pessoal tem que admirar, e é de bons exemplos que a gente precisa. Obrigado. Você falou aí de duas derrotas que você teve então, né? Em 17 lutas, 17 15 lutas. Vitórias. 15 vitórias. O que, que te faz ser esse grande vencedor? É a força mesmo do braço, Guilherme? Ou hoje eu, já não é mais tanto? Não, eu acho que já é mais a calma. Igual eu te falo, toda vez que eu venho aqui, eu fico muito nervoso. Eu já prefiro... Pra mim te derrubar, então, agora é fácil. É duas palavras que você falar. Eu acho mais fácil pra mim subir num ringue pra lutar, eu subo muito mais tranquilo do que vir aqui quando eu venho dar uma entrevista, conversar, eu fico muito nervoso aqui. Já pra lutar, não, eu já fico mais calmo, converso, tranquilo. Eu acho que mais é a minha tranquilidade que me ajuda nas lutas. Mas tem essa tranquilidade, pra você chegar nessa tranquilidade, que é a experiência do dia a dia, dos acho treinamentos. Que eu não treino, né? A gente treina, a gente vai mais confiante, sabendo o que a gente vai fazer. Procurar conhecer também o adversário, ver os erros dele, melhorar os erros que a gente tem e ir pra cima. Isso é um grande problema, essa questão de conhecer o adversário? Porque a gente não tem muita referência, né? É, quando é um evento mais grande, assim, que... Aí, tudo bem. Aí a gente procura até no YouTube, acha a luta, assiste as lutas do adversário. Agora, quando a gente vai em evento menor, assim, quando a gente vê quem é o adversário, a gente procura saber ali mesmo no evento. Se alguém já lutou com ele e tal, a gente procura saber aí. Troca conversa, de vez em quando, né? Acha alguém que já lutou, aí ele fala o que acontece, quais são os erros do cara, o que o cara é bom. A gente vai em cima disso. E eu tô vendo que você tá meio parado, o que tá acontecendo? Eu não tô vendo mais a luta do Guilherme tal dia, o que tá acontecendo? Então, eu tô treinando só, pedi pro meu mestre dar um tempinho só até junho, por causa da faculdade lá. É, fazendo umas provas aí, tem uns trabalhos pra fazer, então deu uma... No ritmo aí, puxando mais pro lado da escola, que lá pra junho, julho, a gente já volta com tudo de novo. Mas já tem alguma coisa marcada? Tem, né? Meu mestre já tem vários eventos aí. A gente só não foi atrás ainda por isso, pela escola, mas depois que eu já tiver resolvido essa parte aí, a gente cai pra dentro de novo. Vamos fazer um intervalinho comercial, Guilherme, a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência nesse bate-papo. O pessoal continua mandando abraços aqui. O Hudson Abílio tá te mandando aqui um abraço. Oh, obrigado. Tá sintonizado. O Guilherme Correia, que é o ganhador do troféu Expresso na categoria Esporte no ano de 2016, Destaque Esportivo no ano de 2016. Lembrando que quem já ganhou esse prêmio em 2015, né? Destaque de 2015 foi o Vaguinho. Em 2014, o Maurício Oliveira Silva, do vôlei. Em 2013, o Juninho Ju, também do vôlei. Em 2012, o Vaguinho. Então, o secretário, né, de esportes aqui de Guaranésia, diretor de esportes de Guaranésia, levou o prêmio. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas. Hoje recebendo aqui o Guilherme Correia, ganhador do troféu Expresso como destaque do ano de 2016 no esporte guaranesiano. Como eu já disse agora há pouco, os ganhadores desse troféu em 2012, né, destaque de 2012, o Vaguinho, o Juninho Ju foi destaque em 2013, o Maurício Oliveira foi destaque em 2014 e em 2015 o destaque foi o Vaguinho novamente, né? O Vaguinho que tem dois troféus Expresso nesta categoria. Esse ano concorreram com o Guilherme Correia, o Elton Noronha e o João Guilherme. E o tem pessoal mandando abraços aqui pra você, Guilherme. Eu começo aqui com a Nilza Maria Pereira Magro, tá te parabenizando, viu? A Dagmar também. Antônio Cláudio, bom dia, quero parabenizar o Guilherme pela sua vitória e dizer que logo estarei de volta aos meus treinos na academia, pois ele é um excelente profissional e um grande professor. Sou a Dagmar. Obrigado, Dagmar. O pastor Giovanni também está te parabenizando. Você que está com um projeto interessante com o pastor. A gente estava conversando fora do ar aqui com a igreja do pastor, né? Estamos sim. O pastor Giovanni, ele me procurou na academia, me apresentou um projeto que ele tem na igreja dele, não só de luta lá e tal, ele tem outros projetos lá também de costura. Aí ele me ficou sabendo que eu tinha um projeto social, que até o ano passado eu fui atrás de algumas pessoas, apresentei para algumas pessoas, ninguém abraçou, ninguém quis me apoiar. E agora a gente já tá com dois domingos, já tem uma criançada lá, estão gostando do projeto. É um espaço que ele tem lá na igreja mesmo. Dentro da igreja? Dentro da igreja, um barracão que ele tem lá, um espaço lá. Eu levei algumas placas de tatame. E tamo lá. Domingo, super, qual que é o horário? Das 8 às 9 da manhã. Das 8 às 9? Das 8 às 9. Aí eu dou um aquecimento lá com as criançadas, depois a gente para 10 minutinhos pra descansar. O pastor fala algumas palavras pra ele sobre respeito, né? Humildade, respeito com os pais, com os amigos, né, durante o treino. Mas aí essa é só para as crianças da igreja ou não? Não, é um projeto aberto. É igual ele falou, não é um projeto religioso. É um projeto que ele fez para qualquer criança, para todas as crianças que querem participar, podem participar, que não é nada assim, vai fazer parte do projeto que ele vai chamar para a igreja. Não tem nada a ver assim. É para ajudar as crianças mesmo. Parabéns aí, pastor Giovanni, por favor, ligue novamente aqui na rádio, passa o endereço certinho da igreja, porque a gente anuncia aqui. né? A gente vai anunciando aí durante a semana aí pra criançada aí participar das aulas. Quem não gostaria de ter aulas com o Guilherme Correia, né? Então o pessoal pode participar, viu, pastor Giovanni? Ligue pra gente, passa aí o endereço correto da igreja. E em breve quero receber o pastor Giovanni aqui no programa também, né? Opa! Gente fina demais. A gente precisa de estar tá mostrando aí pra Guaranésia, viu, pastor Giovanni? Parabéns aí pela atitude. É, mais gente mandando abraços aqui. Marina também está te parabenizando. É, Alcino, lá de Gospé, também está te mandando os parabéns. Obrigado. Valeu. O nosso querido Guilherme Corrêa está recebendo o troféu. Vou deixar ele aqui, daqui a pouco a gente entrega, Guilherme. Mas antes, hoje você está focado então, né, nos estudos, mas quando você voltar lá no mês de no segundo semestre desse ano, a luta programada, o que é? É Muay Thai? É boxe? Muay Thai. Muay Thai. A questão do boxe já não chamou a sua atenção, de repente? Chamou sim. É que por aqui tem muito pouco evento de boxe. É. Tem mais de Muay Thai. O meu mestre consegue mais, assim, evento de Muay Thai pra mim estar tá participando. Ou de MMA. Que eu quero estar passando pro MMA, sim. Tem algumas pessoas já que vieram atrás de mim pra me ajudar nos treinos, me dar aula pra adaptar já o Muay Thai, já o boxe, o jiu-jitsu, já me fazer um aulão de MMA comigo. E é só tô esperando o tempo mesmo. É, terminar esse negócio na faculdade, essas provas aí, e correr atrás. Porque pra entrar no MMA, você tem que ter o maior número de conhecimento de artes marciais, né? Tem que ter, pelo menos, no mínimo, uma base do chão, né? Uma base aí do Gil. O Muay Thai eu já tenho uma base. Eu tenho uma base do boxe, né? Que um pouco que eu treinei, já peguei uma base. E tem que fazer o Gil, tem que pegar a base do chão, que não adianta nada eu ir lá lutar um MMA hoje, lá. Todo campeão de Muay Thai, tá? Tem essa base forte no jiu-jitsu, ou não? Tem que ter, né? Tem que ter. É, porque se você for lutar e pegar uma pessoa que a base dele é o Gil, que ele vem do jiu-jitsu, se ele te levar pro chão, já era. É. Como é que cresceu, né, o tal do jiu-jitsu brasileiro, muito, né? Muito, né? Dos irmãos os Grace, né? Família Grace, né? É eles que mudaram completamente o esporte, né? Foi eles. Eles que criaram. Eles, né? Criaram o MMA. Foi eles que criaram praticamente o UFC, né? É, o UFC deles, o Ultimate, né? Venderam. Os gringos, isso, né? Isso. É, você, de MMA você já participou de lutas ou não? Não. Nenhuma ainda. Só de Muay Thai? Só de Muay Thai. E essa experiência aqui. E não, boxe chinês também. É, boxe chinês também. Eu lembro quando você esteve aqui no programa, só acho que a próxima luta, a luta anterior, tinha sido de boxe chinês. Isso. Que muda muito pro Muay Thai? Muda algumas regras. É, joelhada, pode jogar no chão. É, se crinchar, não pode dar joelhada. Muda algumas regras, sim. Que um pouco assim a gente se perde. Tem que. Hoje de manhã eu tava assistindo no. Acho que Facebook mesmo, no YouTube, lá uma luta, nem sei o nome do cara, de capoeira. Capoeira, por exemplo, que a gente. Cuidado com o que você vai falar com capoeira, que a gente tem bastante capoeirista aqui em Guaranésia. Capoeira no pra entrar aí no MMA. Você acha que teria muita chance? Vixe, muita. Muita? Muita ajuda. Nossa, é um estilo de luta, assim, muito aberto, né? Muito. Que qualquer lutador de MMA que saiba uma base, um mínimo da capoeira, chute giratório, um mínimo, ajuda muito, muito. Porque são chutes giratórios que buscam o adversário. Então, se você tem um adversário muito alto, você sabe a base da capoeira, isso ajuda muito, né? Ah, o pastor Giovanni tá na linha? Vamos colocar o pastor Giovanni então aqui na linha para conversar com a gente? É, deixa eu falar com ele aqui. Pastor Giovanni, deixa eu ver. Boa tarde, tudo bem, pastor? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Como é que vai? Tudo tranquilo, pastor? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer estar falando com o senhor, viu? Prazer é meu, viu? Guilherme aí tem mandado bem, parabéns pra ele, né? É, eu espero em breve estar recebendo o senhor aqui na rádio, viu? Será um prazer. Só convidar que nós estamos aí à disposição. Vamos combinar, sim, com o senhor. Eu gostaria de saber qual é o local da igreja, no endereço certinho da igreja lá, pra que as criançadas participarem lá com o Guilherme, pastor. Ah, ok. Olha só, o local das atividades sociais é na rua Miguel Moreno Lessa, número 85, no Pássaro da Ilha. Miguel Moreno Lessa, número 85. Aí lá nós temos essa atividade, né, com o Guilherme no Muay Thai, das 8 às 9, como ele falou já. E nós temos artesanato, dia de terça-feira, para as mulheres, né? Então, tudo isso aí é tudo como projeto mesmo. E nós estamos iniciando agora, até vai abrir as inscrições, violão e curso de eletrotécnica básica, sabe? Para o pessoal fazer a instalação residencial e tudo mais aí, sabe? Então, qual é o nome da igreja, pastor? Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana. Isso. Então esse é o projeto, então esse endereço é o local onde nós trabalhamos com a parte social, né? Agora, os nossos encontros é aqui na rua Santa Bárbara, número 101, bem no centro aqui, do lado da próximo ali da Perfil Calçados, ali nessa. Tá. Bem no centro mesmo aqui. Não, perfeito, pastor Giovanni. Quero em breve receber o senhor aqui na rádio, viu, pra gente conversar mais sobre esses projetos. E o que levou o senhor a convidar um lutador desse tamanho para dar aula lá na igreja, hein, pastor? Olha, nós temos percebido que, que as lutas, né, as artes marciais, ela não tem só a finalidade, além de ter essa finalidade que o Guilherme mandou bem falando aí, a questão do condicionamento, a questão do preparo, mas ela também tem ela tem um fator agregador que é a disciplina, né? Que leva as pessoas assim a valorizarem o outro como pessoa, né? Acho que isso aí nós estamos vivendo uma situação muito carente hoje nos nossos dias, né? Então a luta ela abre fronteiras para isso e para a questão da interatividade, né? Então isso é muito interessante. E a gente tem um projeto antigo em relação a isso. E aí quando eu tive contato com o Guilherme, eu percebi que era aquele momento, né, ideal para a gente estar começando esse projeto aí. De vez em quando o senhor pratica também lá ou não? Olha, eu já estou com vontade, cara. Tá vendo esses três encontros aí que nós tivemos lá nos três domingos. Eu tô quase indo. O único probleminha é que 9 horas eu tenho que descer pro centro ali para nosso encontro lá de escola. O encontro, né, acontece de manhã, né? Mas eu tô querendo arrumar um tempo aí, porque vale a pena, viu? E te convido também, que vale a pena. Muito bom. Vou ver se eu diminuo um pouquinho a barriga e eu dou uma passada lá, viu, pastor? Pois é. Pastor, obrigado aí pela participação, viu? Olha, um abraço e parabéns, tá? Olha, eu que agradeço a oportunidade, obrigado e parabéns pelo programa e por tudo que vocês têm feito no Guaranese. Pastor. Oi. E entre nós dois aqui amanhã, se possível, pede pra meninada cantar os parabéns pra você, pro Guilherme, porque o aniversário dele é hoje, tá? Foi, ó, bom saber aí, Guilherme, tá valendo lá. Um abraço, pastor. Um abraço pra vocês. Valeu, pastor Giovanni, né, da Igreja Presbiteriana. Então, Guilherme, rua Miguel Moreno Lessa, número 85, né, das 8 às 9 horas, todas as crianças estão convidadas pra participar, né, Guilherme? Todas. E é especial pra você dar aula pra essa criançada? Ah, eu gosto muito de criança, então, gosto muito mesmo. Então lá, você passa um pouquinho do exercício, você olha assim, a molecada tá fazendo e tá rindo. Então, pra eles é uma brincadeira, né? Então você acaba aqui brincando junto. Não é aquele treino tenso, aquele treino fechado. Você sai de lá rindo, você sai de lá feliz. É uma terapia, quase. Uma terapia. E eu acho que interessante, a gente aprende muito também com a criançada, aprende, né? Nos seus treinos lá, né? Aprende muito. Ó, a Elô tá te mandando beijo, gostaria que mandasse os parabéns pro Gui, dizer que tem muito orgulho da pessoa e do profissional que ele é. Beijo, tá dizendo aqui. Obrigado. Elô. O Mano Rap também, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Guilherme, do Mano Rap. É nóis, mano. Ô, Guilherme, quero te entregar então aqui troféu expresso, né? Veio numa boa data, uma grande coincidência, hoje é aniversário do Guilherme. Presente. Então tá aqui, Guilherme, ó, troféu de destaque 2006. Obrigado, viu? Muito obrigado. Espero que você guarde ele com carinho lá na academia, na sua casa. É simples, mas eu acho que é um grande reconhecimento, né? Porque é popular. Não foi o Antônio Cláudio que escolheu, né? As pessoas indicaram você ficou em primeiro lugar na fase de indicações e depois, entre os jurados, foram 27 jurados. Entre os 27 jurados, você também foi o mais votado. Acho que é reconhecimento maior que isso, não tem, né? Nossa, o povo reconheceu o talento seu como esportista de 2016. Obrigado. Parabéns, Guilherme. Queria te agradecer a todos que votaram, que me apoiam, que confiam no meu trabalho, que estão sempre do meu lado. Agradecer ao João Paulo, meu sócio, que a gente trabalha junto na academia. Agradecer ao Danilo Rodolfo e ao Rodrigo Fidelis também, que me ajuda no Muay Thai, ajuda no projeto. Legal. E que sempre estão comigo. A família Fabiano Ferreira, por confiar no meu trabalho também. E muito obrigado a todo mundo. Valeu. Obrigado, meu. Valeu, Guilherme. Obrigado. Um abraço pra você. O Guilherme, eu vou já descobrir a técnica que é. Quando a gente for lutar com o Guilherme, acho que põe o microfone na frente dele. Valeu, Guilherme. Obrigado. Parabéns, viu? Já valeu, comercial. A gente volta já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.